encontro. Um black de um metro, onde é que eu encontro? Um black de um metro, onde é que eu encontro? Mais, toma! Hey! Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando agora com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. E a culpa, e a culpa? Amanhã, tu acha que não tá tarde? Vai! Porque a culpa não foi minha, a culpa foi que tava tocando. Aí já viu, é rock doido. Porque a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando. Aí já viu, é rock doido. Alô, Brownie. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Olha o shake, olha o shake, olha o shake, vai. Olha o shake, velho. Nossa, que delícia, esse vale toma uva. Nossa, que delícia, esse vale toma uva. Virou. Virou disputa. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Vai, vai, vai. Ela quer dar agora. Pra você. Ela quer dar pra você. Mas ela quer o seu envolvimento. Ela quer dar pra você. Ela quer o seu gostado. Vamos lá, vai virar, vai. Não para, não para. Joga, joga, joga pra cima. Tá mil grau. Tá mil grau. Mil grau. Olha as periquitas, agora. As periquitas doida. As periquitas doida, doida. As periquitas doida. As periquitas doida. As piquitinhas doida quando tão. As piquitinhas doida quando. Vem pro baile, vem pro baile, vem pro baile do Patrese. Vem pro baile, vem pro baile, vem pro baile do Patrese. Vem pro baile, vem pro baile, vem pro baile do Patrese. Vem pro baile, vem pro baile, vem pro baile do Patrese. Vem pro baile, vem pro baile, baile, vem pro baile, vai. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Mas peraí. E aí, meu parceiro Gui? Aquele abraço a você, meu irmão. Um abraço. Mas peraí. Vou desligar. E o nome? Júnior Santorini. O nome dela é. Júnior Santorini. Aqui tem chuveiro e rapaz galejão. Chuveiro e rapaz. Aqui tem chuveiro e rapaz galejão. Chuveiro e rapaz galejão. Aqui tem chuveiro e rapaz galejão. Chuveiro e rapaz galejão. Aqui tá chovendo. Vai, vai. Senta, senta, senta. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar. Senta, filha, vai. Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é um verdadeiro poder. Vini, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com o DJ Patrese. Para mim, mostrem no Gui. Os meus cachavachas já por aqui também. Bora, bicha maior. Bora, família dos malos loucão. Bora, Pipirinha. Tá todo mundo aqui, ó. E o homem do ouro tá na área também. Fala, Junião. Parceiro João, caminhando da Magari. Ele é só a primeira dama. Dama. Senta, senta, senta, senta. Coisas da vida. Isso complica. Agora! E às vezes bate vontade, a gente fica. Senta agora, vai! Ela gosta dessa nostalgia. Liga e aí, Maílson da família Roxon? O homem do Carreirão tá na área, meu irmão! Meus humildes também, bora ali, Leonan! Bora, Leonan! Olha o Rogerinho também! Ala, caca, caca! Você, meu brother, D2. Ele não podia ficar de fora de jeito algum. Fala, Bruninho. Passando o Bruninho também na segunda live. Representa aí, garoto! É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Tá tudo dominado, tá tudo dominado, tá tudo dominado. Tá tudo dominado, dominado, dominado, dominado. Tá tudo dominado, tá tudo dominado. Vem, vem, vem, vem. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Agora vem, vem, vem, vem. Entra, entra assim, sai molhado. Nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Vai! Entra assim, lá, lá, lá. Entra assim, sai molhado. Nesse vai e vem. A ponta pra safada. A ponta, a ponta. A ponta pra safada. A ponta. Aponta pra safada, que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e aponta deixa o namorado. Então, vem curtir o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Ó, as melhores ele vai comandar. Rapaz, deixa eu mandar um abraço, viu, Patrese? A nossa grande amiga Jéssica Castilho tá aqui com a gente. Mudou quando soube que é. Sempre nos presenteando. Deixei bem claro que és o meu. E Felipe? E aí? Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu. Faltou teu já, bora. Mas não justifica essa tua atitude. E aí, Carlos? Aqui comigo também. Meu parceiro, amigo particular, Monfi. E aí, Monfi? Tá na retaguarda também. O Igor do Posto Rana. Tá todo mundo na área. Bora, bicho Thiago, pra cima. Todo mundo tem um passado. Me disse qual foi o pecado. O homem da bike do amor também. Que é sua esposa aqui, ó. Cara que pedala muito, meu irmão. Bora pra cima. Lá vem. Meu piru, tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Meu piru, tá vindo aí. Meu patrão, seu Arineu. Vem aqui com a gente também. Ele, meu patrão, Edilson. Os irmãos Assis. Aqui, ó. Irmãos Assis. Agora. A novinha no motel. A novinha no motel. Bora, Edilson. Olha o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vem no caqueado, vem no gingado. Vem no caqueado, vem no gingado. Um, dois, três. Olha o grito. É que o povo se interessa porque a gente se judou. Apenas se judou, né, bebê? O grito, olha o grito, olha o grito. Olha o muro, já pulou o muro, se desgraçado aqui. Meu parceiro Guia, dia 30 de março, no Paraclube, tem Crocodilo e Trem Bala, papai. Pai do presidente também, segura! E aí, Marlon? Rapaz, o ministro já falou. O muro desabou. Bora, nego! Prepara a minha dose aí, garoto! Olha o serineu, tá com a gente, tá com a gente. Bora pra cima, bora pra cima. Agora as crocoletes comigo sempre. Bora, Bia. Te conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Eu tenho sorte, o seu presente Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você. Você diz que o destino nos separou, que o plano não agora era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Fala, Bimbozinho, parceiro Filipinho e Léo também. Tava com a gente ontem lá no Bloco do Aio. Mas eu duvido que vai. É Filipinho! Mais um, olha o grito! Agora! Você, irmão! 24 por 48, bora! Bora, louca! Noite linda de... É desse jeito! Você estava tão só olhando o mar. Ah. Ah. Ah. Agora! Dá o grito, dá o grito! Quem tá feliz, quem tá solteiro? Bora pra cima, meu irmão. E a Barbearia dos Brothers. Aquele abraço a vocês, Barbearia dos Brothers. Por onde eu vou? Barbearia da Vila também. Tô aqui, ó. Fala, mimosinho Dego. Parceiro Dego, que sua primeira dama. Não te encontrei. Ele tá num som que ele dá valor. Ei. Cheiro teu, sonhar. Lembra tudo. Então vem, galera do rock, tá na hora. Joga, joga, joga pra cima. É rock doido, é bagulho doido, meu irmão. É o baile mais famoso. Baile do Patrese. E Marlon Pinto. Chama um abraço, viu, Patrese? O nosso grande empresário também, nosso parceiro Valg. A sua primeira dama, a nossa patroa. Tá aqui com a gente. Bora, Valg. Homem do Martelinho de hoje. E na batida, o crocodilo não parava. Mais uma. Bora, presidente Cidinho! Bora pra cima, meu irmão! O Marcelo do Rock também! O Igor do Posto Rana! O presidente tá de rei hoje, ó! É, pode crer! Vamos lá, vamos lá! Aí conhece! Bora de dois! Calma! Viu, Bruninho da Crocolá! Fala, meu mozinho! Parceiro Filipinho do Leilão também. Obrigado, viu, Filipinho? E tava com a gente ontem lá no Bloco do Ar, viu, Cidinho? Abaixo, né? Na verdade, caiu. Ele aproveitou e pulou. Salve, Cidinho, garoto! Bora, Filipinho, pra cima. Refresca, não. E aí, Dona Manuela? E a Priscila Bronze também? Marcelo e Neo, Maradilson! Priscila Brum! Bora, Manu! Meus caixas abaixa sempre! Bora, Tonelada! Cantando a mais bela canção, te admirando da janela do meu coração. Marcante também! Pra 13, já aproveitar também, mano. Um abraço também, nosso grande parceiro, nosso empresário, nosso grande parceiro Gui. E já mandou avisar quem tá vindo aí em 2019. Tá vindo o nosso animal lá no Lamuzig, né? Na verdade, é a volta aonde tudo começou. Essa festa vai dar o que falar, parceiro. Prepara tudo lá, Gui! Oh, garota, vem! Agora! Segura! E só quem tá feliz, só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão! Segura, minha irmã. Ei. E aí, Tonelada? Você me deixou chorando por você. Aumenta tudo, Tonelada. Refresca, não. Se parece criança pra você. Porque chorei. Te peço que volte pra mim. Volte pra mim. Pra cima, Tonelada. Põe no 12, pai. Aqui é o croco. Pra mim. O som do 12, se liga. Então, bora que tá na hora. Da Penha, sempre lotado. Tá na hora! Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissionais. Vamos lá, vamos lá! É, Bill, desce o cara daí, Bill. O ritmo é assim. Bill, vou pro bar. Desce daí, por favor. Ah, ah, ah. Ei, meu. Te vejo no baile e já chego sarrando do jeito que você gosta. Alô, segurança, se tá... tá na hora de botar ele pra fora aí, pai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Coisas da vida. Isso complica. Agora! Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Já tô ligado que essa. Bora, doida! É bora sacudir! E aí, Davizinho? Mas... tá na hora! Vai! Everybody's going to the party, have a real day. E doida! E doida! E doida! E doida mais uma vez. Dancing in the desert, blowing up the sun. E doida, e doida. Se quer dar o olé, tu já sabe qual é o complexo da pele. Bem alto. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vocês, vocês. Vamos. Agora! Bigode fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem com o Kevin, o Cris. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Cadê o gritinho das gostosas? O gritinho das virgens! Agora vem! Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Olha que pra gente tá ansioso. Você vai... amanhã abre a venda. Tudo do caos. Os ingressos, dos camarotes também. Vai ter... do baile do presidente, papai. Vai ser bagulho doido, né, Cidinho? Bora aqui. Vai ter putaria. Então senta agora, vai, vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Eu quero ver a dancinha no meio do lado, no meio do lado. Peraí, vou voltar, vou voltar. A dancinha, a dancinha, a dancinha. Tá na hora de dançar. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Bora! Se liga! Olha como tá a dancinha, ó. Cima, crocologo! E aí, Bruninho? Já sabe o que eu faço. Tu já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, boto o colchão no chão. E te taco, taco o saco. Boto o colchão no chão. E te taco. Rapaz! Deixa eu. Bora, presidente! Cheiro de perfume bom. Ei. Cheiro de marola boa. Oh, várias malandras jogando. Ei. E o quê? Os amigos faturando. Ei. Tu tá na gaiola. Vem sentando e rebola. Agora! Tá, tá, tá, tá. E doida! E doida! Te prepara, viu, Gui? O bagulho vai ser louco! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Pula! Ô bandida maravilha, faz um um favorzinho pra mim. Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Então joga! Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. E no primeiro, eu vou subir. No segundo, vou descer. E no terceiro, um macetinho, eu vou quica, pica. Mas eu só quero ser feliz. E poder me orgulhar. Agora! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Mais uma, mais uma. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Levanta a latinha, levanta. Levanta a latinha, vai. De copão na mão. Só quero ver as piratas e curtir esse bailão. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela. Meu parceiro Atila pro monte. E aí, Atila? Segura o bagulho doido. Tô decidido, né? Vocês! Joguei no Mandela. Dois, agora é com vocês, assim ó. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer... Agora, agora! Tá falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Sai do chão! A torcida do Papão dá o grito. Cadê a torcida do Clube do Remo? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Torcida do Leão, tchá, tchá, tchá, tchá. Assim ó, Remo. E sai, sai da frente. Quem tem amiga vixe também dá o grito aí, ó. Quem tem amiga sapatão, dá o grito! Bora! Toca tudo! Esse aqui é, ó! O animal toca tudo do Pará. Do quê? Tanto quanto masculo. Ai, com M maiúsculo. Vamos lá, vamos lá! Vejam só os meus músculos. Que com amor cultivei. Minha pistola do trocou louco, papai. O bagulho é doido, mais uma. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho aí. Quem gosta? No escurinho, pai. É no escurinho, produção. Tudo no escurinho, agora. Só quem gosta do escurinho aí, dá um grito. Quem gosta de fazer amor no escurinho, faz barulho. E quem gosta de beijar na boca aí, dá um gritão. Quem gosta de fazer fumaça? E o quê? Ai, hold ai, up. Ai, ai, ai, wait. Woman, should be thinking we saw. We don't say. Olha o Serineu. Serineu tá no croco, rapaz. Say. Meu patrão é disso também. Woman, should be acting too bold. Take a seat. E agora? Hope you're ready for the... Só vocês. So, hey. Ai, rapaziada. Só os usuários. Pra cantar bem alto. Ei, canta comigo agora. Bora chamar aí. Simulentinho. Você, vem, você. Demorou formar. Calma, calma. Não é assim não. É essa aqui, ó. Agora. Te acalma com o pitch, desgraçado. Bora lá. Eu queria mudar. Vai mudando! Mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim. Meu parceiro doidinho também! Os empresários da CEA, cadê o picadinho, rapaz? Tá aí, tá! Malandragem, solto fumaça. Desci numa quebrada onde não pode dar morte. É bem do todo jeito. Confiança com certeza não há. Eu queria. Mas falta também aqui. Essa aqui, ó. Pra cantar bem alto, bora! Gigante. Não tô me reconhecendo. Patrese. Tô em casa em pleno feriado. Pra detonar! É carnaval, é curtição. É um bloco crocoloco. É que agora é o baile do Patrese. Sem você, não é que eu esteja apaixonado. Empresário Mamão do Velho PCB. Sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser. Um, dois, vai! Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Posta foto juntos, os contatinhos já. Nossa, Pina! Deus me livre, mas quem me der. Se vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Me espera! MC G15 na voz. Vai. É que tá aí. Já se acostumou com a cidade nova. Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância tá maltratando. Fortíssimo Júnior da Pedreira, esse camarada. Vamos, Júnior! Mas eu não tô mais aguentando. Empresário Quinho! Agora dá pra olhar aqui todo mundo, né? Eu vou de busão. É tudo diferente. Parada 2! Um céu é cinza, o outro azul. Os crocoletes, meu irmão! Fabinho do Malas! Dona Kelly também, os cajabás, cadê o bico? Olha o pipirinha, o bico e a raíça, cara. Olha, vamos entendendo aí que é muita pressão aqui. Fica doido. É celular pra todo lado. Mais uma! Já entendi o seu recado. Agora! Mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca tive amor. Joga pra cima, joga pra cima. Quem tá feliz, quem vai amanhecer. Quem tá muito chapado, joga pra cima aí. É agora. Vai. Tá na hora. Pra sair do chão. Joga tudo pra cima. Um, dois, três, vai. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. E doida! E doida! E doida! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. E doida! E doida! E doida! É pra dançar, pra curtir. Vamos pra cima! Meu parceiro sábio também! Minha galera endoidando tudo! Mas tá faltando, mulherada! A mulherada tá afim! E a gente detona! Essa aqui, ó! Bora empinar a bundinha! Empina essa bundinha e vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando! Engraçada subiu ali já, olha. E vamos lá. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer. Bota pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto, vai. E aí, novinha? É o baile do Patrese. Pra cima. Eita, novinha. Que camovada. Rebolando a raba dando bum. É bem do jeito, vai. Eita novinha, que camovada. Rapaz, é muito negro. Bora, Filipinho do Leilão. Meu parceiro Renan também. Vamos lá, vamos lá. E aí, Jessica? O Jamaica Design também, o Júnior. Arranhão Black. Fechado sempre com os caixa baixas. Joga pro tranque. Vai, vai, sai. Empina pro tranque, toma. Toma. Eita, eita, eita, mulherada! parada. E aí, GG, caçula, sentiu? Agora! Cheirinho de sucesso. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. Olha a mulherada! Quebra, quebra! E o WM lança no ar. E vai pra todas as meninas. E as meninas? As quebrava de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanote, vem na fuleira. O anão também, o Ítalo Gomes. Vem na fuleira. Toda a galera aqui, ó. Solta o sacanote, vem na fuleira. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Vai bunda pra baixo, sai bunda. Tu vai pra cima, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima. Baixo, olha, galera, que quiser aí o camarote do baile do presidente, a venda abre amanhã, viu? O bagulho vai ser doido. Vai ser assim, ó. Joga pra cima, pra cima. Quem tá feliz, quem tá solteiro. Pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três, vai! Vamos lá! Quem é do Corinthians faz barulho também. Agora me diverte. O Luanzinho também da Mega Pack. Você é o Ciro da TJ. Minha TJ R.A. Boutique, meu irmão. Fechado com o baile sempre. E o quê? Parceiro Lobo dos Humildes, a Jennifer, o Zezinho Paraense, o Meio Quilo também, o Alessandro Sheik, o Leonardo dos Humildes, o Mikael também, todos humildes aqui, ó. Vamos lá! Vocês, vocês, vai! Do vamos dançar, bora curtir. É o baile mais famoso do estado do Pará. Toca tudo, vai. Segura no gingado. Vocês, vocês, vocês, vai. Meu amor. E o vento está soltando. Bora, Ney Brasil, se considerar. Lá está o Mirante Barroso, estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá. Meu produtor carioca, Felipe Lopes. Uma passarela da... Vem no Brasil também! Meu parceiro Lucas! O Davi também, o Pedro! O Sábio Rodrigues! Todo mundo na área! Libera! Libera, libera pra mim! Não libera! Libera que eu tô afim! Patrese! Libera, libera pra mim! Gigante Crocodilo está na área! Mas assim... E o quê? África! O que é que você quer dizer, sendo que é tão... O caqueado vem e toma caqueado e toma no gingado. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é. Vem, vem, vem, vem. Bora pro dizinho. Vai virar. Joga, joga, joga pra cima, pra cima, pra cima, vai. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E o quê? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. Pra jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. Então bora lá! E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E vai, e vem, e vem. E vai, e vem, e vem, e vai. Toma caqueado, vem. jeito, tem que tocar tudo, papai. O quê? Eu não sei por onde começar. Agora, se liga. Meu diário, tempo não quer. É o baile do Patrese. A dor que sinto por você me atinge. Minha Cyber Produções, registrando tudo. Loco, Crocoloco. Crocoloco. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Me iludir. Agora vem, vem. Você não deu valor no amor que ofereci a você. E o quê? Eu vou baixar. Sempre amar. Um, dois. Você me perdeu. No meu amor, não vou mais chorar. Bora. E o quê? Agora. Alguém! Alguém! Alguém! Então diz bem alto, vai! Lá vem a música de motel mais esperada no baile! 3, 2, 1, agora! É música de motel! Baile do Patrese. Hey! E aí, senhor Ineu? Essa é da boa, né? Segura! E é pra dançar, vai! E o parceiro skate, o Steve Reis também aqui pra cima com a gente. Vai mandando um abraço, galera, aí que eu vou ler aqui, ó. Por favor, aqui ao lado. Atenção, segurança da festa. Vamos lá. Por tanto tempo procurei. Olha o Mai Cardoso. Eba! É a boutique Taquerida. Joga aí, Cidera. É a Taquerida no telão. Filma e bate uma foto aí depois posta, pessoal. É a Taquerida, Mai Cardoso comigo. A empresária. O empresário Quinho, Raul. Vamos lá, vamos lá. E aí, Doglinhas? O Marcelo também. Toda a galera aqui, ó. Olha essa aí, ó. Essa é top. O Wanderson também. A Maísa. Toma aqui, ó. Banda Amazon. Sério, Deus, que bom. Os irmãos Assis. Toma aqui, ó. Agora vem. Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E o sorriso, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. O frito película aí. Oh, oh, oh, comigo também. Bora, carioca. E você é o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tu. Vem dançar. E uma maneira de te ter. Oh, oh, oh, oh, de te ter. Oh, oh, oh, oh, de te ter. Então te liga, pai. Me apaixonei. Discutivelmente. Olha a Bia, já no 12. Splash. Pra se ligar. Então bora, vem, vem, vem, vem. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Por você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. No fã-clube, os empolgados da noite. E aí, Serginho? Estou... Isso, Tomé. Tiago, de vê-la a meu lado. Junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com Bora, pai! baile rolar, o baile mais famoso do Pará, vai! Olha o grito! Alberto Martins, Cristiano Ronaldo Paraense, segura! Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. E aí, Rômulo da equipe 5? Você me deixou. Minha equipe 5. E aí, Poker, a empresária Carla também, o Adriano Parque, a Indiana também, a Letícia e o Sérgio. Você! Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu. Bora, bicha maior! Bora, amigo dos Cachamachas! Tá chegando o bloco, papai! O Vinícius Lopes, a Jordana também, o Bruno. Samia também, a Andresa, o preto do chope, toda a galera. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Bora, tonelada! Que nem um tsunami. Vai! Devastando o coração, incendiando tudo. Bagunça, bagunça! Faz perder toda a razão. Bagunça tudo! Lá vem, lá vem, lá vem, vai! O seu olhar já revelou. E aí, Brasil? Qual foi, Kelly? Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Depois, tá na marcante. Revelar os sentimentos mais. Segura, vai! Nessa onda, se quiser, pode pedir. I am so good, so good, so good, so good. E vem dançar, vem dançar, vem, vem, vem! Você me perdeu. Vai, vai. Mais pólvora! Toma no batidão! Toma no batidão, vai! Hoje eu vou ficar loucão! Hoje é Michel! Gabriel! Hoje eu vou pro rolê! Yeah, yeah. Agora! Hoje eu vou beber! Hoje eu vou ficar loucão! Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não! Hoje eu vou beber! Hoje o Fábio Assunção! Bora, Maílson! Com a minha Robson! Vai! Põe a mãozinha pra cima! E grita! Pra cima! Não para! Agora! Essa eu quero. Joga a mãozinha. Bagulho, bagulho, doido, bagulho, bagulho, bagulho, doido, bagulho, bagulho, doido. Bagulho, bagulho, doido, bagulho, bagulho, doido, bagulho, bagulho. Meu piru, meu piru, piru, meu piru, meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, meu piru, tô vindo aí. Yala, yala, yala. Bora, Michel, e a Curitiana. Aqui com a gente. O Ingo do Posto Rana. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Mas ela quer o desenvolvimento. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você. Vai virar, vai. Hey! Hey! Joga pra cima. Joga pra cima. O bagulho tá doido. Quando eu tiver loucão, vai! Patrese! Bota na pressão! DJ Patrese! Detona! Agora! Loucão, loucão, loucão, loucão! Só os loucos levanta a mão! Loucão, loucão, loucão! Só os. Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. Meu parceiro é de gás, também por aqui. Aqui comigo, o Alaigo do Posto Rana. Ele e a Barbie aqui, ó. Tô tudo louco. E o Patrese detonando. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Fala no grave, toma lá. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, vai, vai, vai. O croco tá pressão. Tá mil grau. Tá mil grau. Mil grau. Mil grau. E doida periquita. E doida, e doida. Vai, vai, vai, vai. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. E treme assim, bumbum. E treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai tremendo, vai tremendo. Treme tudo. O bagulho doido, meu irmão. Vira mais uma. Meu parceiro Lucas, Lucas Smith, o DJ Luiz também, Marcilene da Sacramenta, marcando presença aqui no Croco. Agora, Penela Picharmosa fechado com o baile sempre.